Jericó, à sombra do temor, os espiões chegaram buscando o Senhor. Raabe, a mulher, com coragem e fé, escondeu os homens, guardou o que é. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, nos corações o medo se encerra. Secaste o mar, ó Deus de poder, em ti, ó Senhor, podemos viver. Oh, Raabe, clama em meio à dor, um cordão escarlate, sinal de amor, liberdade e vida, promete o Senhor. Família, que em meio à morte haja uma trilha, o sangue do justo, nossa proteção em cada coração, a certeza da salvação. Clama.